Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, um pouquinho mais hoje, um pouquinho mais, com certeza. Deixa eu mandar um abração aqui pro meu grande amigo, o senhor Pedro. Pedro é presidente da Associação Guaranesiana, né? Que faz um trabalho muito bonito em defesa do folclore guaranesiano, e amanhã vai ser realizada o encontro de grupos folclóricos, amanhã domingo, né? O encontro seria realizado no mês passado, mas devido à greve dos caminhoneiros, esse encontro ficou para amanhã, dia 24 de junho, então todos estão convidados para esse grande evento aqui em Guaranésia, reunindo grupos folclóricos aí de várias cidades da nossa região. A partir de hoje a gente vai começar aqui no Programa Expresso uma série de entrevistas com os empresários, os grandes empresários guaranesianos, os empreendedores, pessoas que realmente decidiram ir à luta e venceram na vida, estão vencendo na vida através de muito trabalho, de muita luta, né? Como eu disse. E eu estou recebendo hoje aqui um cara que a gente tem que admirar e tirar o chapéu. Não tenho chapéu para tirar agora, mas eu tiro depois para você, viu, Flávio? Como é que você está? Tudo bem? Bom, prazer estar recebendo você aqui, viu? Tranquilo, graças a Deus, estou tranquilo. Primeiro agradecer pelo convite. Ô Flávio, eu falava aqui no começo aqui dessa questão de empreendedorismo, conheço você já há bastante tempo. Isso. Sei da tua luta. Isso. Eu acho que não foi fácil chegar até esse momento. Rapaz, meio custoso. Foi custoso, foi, né? Foi, mas estamos aí pra lutar, pra, né, trabalhar bastante. E a base desse sucesso é o trabalho, né, Flávio? Não tem outro jeito, né? Não. A base do sucesso é o trabalho, dedicação e gostar do que faz. Né? Você tem que gostar, você tem que... Por telecomunicações, eu sou apaixonado. Desde o meu primeiro emprego foi voltado a telecomunicações e sempre nessa área. Então, assim, é uma área que eu gostava, que eu gosto. E uma área que... Aí foi surgindo as oportunidades. Mas que era esse primeiro emprego? Era o quê? Instalador de antena parabólica. Era mais ou menos isso? Isso, por isso vulgo Flávio Antenas. Né? Mas começou dessa forma, então. Começou dessa forma, o Flávio Antenas. Antes de começar com o Flavinho Antenas, você já tinha essa ideia, já gostava, já passava nas casas, via aquela peneira lá, já ficou, que legal isso daí, já tinha esse lance de tecnologia ou não? Sim. Eu comecei com antena, na verdade, meu primeiro, sim, eu ajudava, né, com 14 para 15 anos, ajudava o pessoal a instalar antena e tal, parte eletrônica, sempre gostei demais. Então, aí foi evoluindo, fui estudando, fui procurando saber, procurei me inteirar mais do assunto até chegar em telecom. Tá, mas quando você deu esse pulo aí de deixar de ser empregado e abrir seu próprio negócio, ter sua própria empresa? Tá. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu em 2000, que eu deixei de trabalhar, ainda na época de parabólica. Parabólica teve para assinatura. Isso aconteceu em 2000. Foi quando eu montei minha primeira lojinha de parabólica. Era mais voltada à venda de parabólica, teve para assinatura e manutenção geral de parabólica. Certo. Em 2000 foi o primeiro que eu falei assim, não, agora eu vou trabalhar por conta. E daí pra cá foi luta, trabalhando bastante, até quando... Mas me explica uma coisa, como é que você mudou? Como é que virou a chave de sair de parabólica pra internet? Você percebeu ali um nicho que, opa, que internet é um negócio bom. Ou era parabólica e tava caindo as vendas, o pessoal já não tava mais comprando tanta parabólica. Quando é que houve essa virada de chave aí, Flavinho? Tá. Essa virada de chave foi o seguinte, ela... No ramo de parabólica, a gente fazia alguma coisa relacionada à internet, era uma rede interna, era configuração de roteador, né? E a gente via essa que era o mercado, que você, putz, isso aqui tem um mercado, sempre o pessoal chamava, vamos fazer uma redinha aqui interna, fazer isso aí foi me chamando a atenção. Aí foi onde que a gente começou a brincar. Falando, vamos fazer uns testes aqui, fazer um teste de bancada ali. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até o primeiro cliente. Aí depois do primeiro cliente, aí foi embora. Mas a ideia já lançou como Brasturbo lá atrás ou não? Não. Era Flávio Antenas ainda. Era Flávio Antenas. E na época não tinha Brasturbo. Era uma parceria. Né? Começou com uma parceria. É por causa da documentação e tal, esse negócio. E parte mais burocrática. Isso. Então a gente começou com a parceria. Em cima disso aí, a gente foi crescendo. E chegou uma hora que, não, agora vamos caminhar com nossas próprias pernas. Entendeu? A Brasturbo foi constituída em 2009. 9 anos então. É. Em 9 anos cresceu muito, Flávio. Cara, em 9 anos cresceu bastante. Entendeu? Hoje podemos dizer que em vista de quando a gente separou e de quando separamos dessa parceria, começamos a caminhar sozinho, crescemos bastante. Mas é a questão da internet, dessa explosão da internet que se Sim, o mercado, isso? Claro. O mercado ajudou também esse crescimento. Sim, mas se você não tivesse visão também, ficar sentado na tua cadeirinha lá, não ia resolver muita coisa também. Não. Onde você achou o caminho certo para correr, para buscar e para aumentar esse número de clientes que vocês têm hoje? Eu sempre frisei, sempre gostei de parcerias, entendeu? Sempre fui... Porque é o seguinte, você vai comprar uma caneta, ela é um preço. Você vai comprar 100 canetas, ela é outro preço, né? Então lá em 2010, mais ou menos, aí começamos a correr atrás de parceria, atrás de parceiros. Por quê? O ramo de internet hoje, você chega lá no fornecedor de link, que é a internet, que é a matéria-prima. Certo. Você chega lá pra você comprar link pra uma cidade só, eles olham pra você assim, o preço é tanto, né? E você não tem competitividade, você não consegue competir. Aí você chega lá, eu tenho aqui 30 cidades, eu preciso de internet pra 30 cidades, só pra você entender o montante, pros ouvintes entenderem como funciona. Mas a fórmula é outra. Aí o seu fornecedor, ele vai te enxergar de outra forma. 30 cidades, já vai crescer o olho, né? Isso. Então, o que a Brasturbo fez? Ela juntou, né? Hoje, atrás da Brasturbo, tem um grupo que chama Max Telecom, né? Então, a matéria-prima é comprada com esse pessoal. Então, assim, eu tenho muito volume de compra, né? Embora a Brasturbo, ela tá crescendo, é uma empresa pequena, mas atrás da Brasturbo, eu tenho... São 6 empresas. É uma rede grande que consegue fazer uma compra maior. Isso, eu consigo fazer a compra maior, onde que eu tenho competitividade, eu consigo competir com as grandes empresas. Com uma compra maior você consegue oferecer um preço menor pro teu consumidor. Justamente. Pro teu cliente. Justamente. Aí tá o pulo do gato. Aí tá mais ou menos. 1-12, né? 1-12, né? Não vamos entregar tudo, né? Não, tudo eu não posso entregar. Não pode de jeito nenhum. Mas hoje passado esses 9 anos, desde a criação do nome, os braços, passado 9 anos. Tá onde você imaginou? Ou ainda, não, Antônio Cláudio, não, precisava de estar em outro patamar, ou não, já superou as tuas expectativas? Tá, vamos lá. Hoje, a Brasturbo, após 9 anos de muito, né, de muito trabalho e tal, temos mas muito pra avançar. Temos muitos desafios ainda pra de crescimento, qualidade, estamos investindo muito em qualidade, em rede, servidores. Então tem muita coisa ainda. Você fala em qualidade, rede, tem a questão da fibra ótica que tá aí, né? Isso. Como é que você consegue, você e esse grupo todo aí, mas principalmente você que tá aqui numa cidade de 20 mil habitantes atendendo aí, eu não sei quantos municípios hoje vocês atendem? Hoje eu atendo dois municípios e dois distritos. Dois municípios, dois distritos. Isso. Então vamos três municípios, dois distritos, desculpa. É. Tá, a Tatiana e a Diana, nos auxiliando aqui. Tá. A pessoa vai ficar no ar. Aqui questão de quem está conversando lá. Só para o ouvinte saber. Isso. Mas então. Se... Fora fazenda, tem muita fazenda, né? É. Temos. Temos parceiros de outra cidade, que é Braço da Brasturbo. Beleza, Flávio, mas você está atendendo aí duas cidades, dois distritos, fazendas, é uma empresa do interior. Isso. Como é que você traz essa tecnologia, que a gente está acostumado a ver nas grandes capitais, para o interior? Isso que eu queria entender. Tentar entender. Porque você tem uma tecnologia de ponta. Isso, né? Isso. É fácil conseguir isso? Rapaz, como é que vocês conseguiram isso? Rapaz, hoje é tudo com malha ótica, né? É. Tudo com os altos planos. O que a gente chama de fibra ótica é malha ótica, isso, o nome correto, se falar isso. É. Então, para chegar essa tecnologia aqui, você tem que ter rede. Né? E a nossa rede hoje, ela é interligada 100% fibra ótica Guaranese. Ela sai de Guaxupé. É uma fibra Guaranese Guaxupé e 100% fibra ótica. É o topo que a gente tem na tecnologia. Sim, mas o diferencial também em cima dessa rede, o que que é? Não só, por exemplo, você interligar com fibra, não vou interligar a Guaranese com fibra e tal, mas a gente tem também são quatro links, né? Então assim, interior, tudo bem, interior. Só que eu consigo hoje é um diferencial do Brasturbo, entendeu? Eu consigo chegar em Guaranésia com quatro saídas diferentes, entendeu? O que é a saída? É pra gente entender, porque você entender. O pessoal vai ficar boiando. É, vai ficar boiando. Saída. O que é saída? A saída é o seguinte. Nos nossos servidores principais, eu tenho quatro caminhos diferentes de internet que chega. Certo. Entendeu? Eu tenho o caminho 1, o caminho 2 e o caminho 3 e o caminho 4 que chega. Certo. Né? Então, sim, são quatro internet diferentes. Chegando na central da Brasturbo. Chegando na central da Brasturbo. Por quê? Toda rede é falha. Sim. Né? Então, essa rede, ela. Se eu paro um link, se eu paro uma dessas pontas, uma dessa saída, eu consigo três, trabalhar com três, entendeu? Se para duas, eu trabalho com duas. Você tem duas ainda na reserva. Então dificilmente a Brasturbo vai parar por falta do provedor de trânsito, que seria o nosso fornecedor, entendeu? Porque vocês têm essas quatro redes. Justamente. Entendi. Então ela... E aí em cima disso aí a gente tem várias outras outros diferenciais, que é Google interno, Netflix, Facebook, que sei tudo dentro dos data centers do Brasturbo. Tudo mantido no data center do Brasturbo. Tudo. Então hoje você diria que a Brasturbo é uma das maiores aqui da nossa região? Olha. Pelo que você acompanha, pelo mercado? É? É, estamos buscando esse. Você está sendo humilde? Sim. Vamos falar, claro, a Brasturbo hoje é um dos principais nomes da região. Já que você não quer citar esse, puxar essa sardinha pro seu lado, porque é o que o nome que a gente vai mais ver se falar hoje é a Brasturbo. Sim, mas né? Pode talvez até tenha outras empresas aí maiores, mas está entre as maiores. Sim. Da nossa região. É, mas vamos chegar lá. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta. Quem sabe eu consigo tirar esse do Flavinho aqui depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. meu bate-papo de agora, nesses últimos blocos aqui do programa Expresso, é com o Flávio Muniz de Almeida, Flavinho Antenas, é o Flavinho da Brasturbo hoje, é proprietário da Brasturbo Telecom. Flavinho, a gente falou de muita coisa, desse crescimento da Brasturbo aí nos últimos anos, desses 9 anos da Brasturbo, né, que hoje se tornou uma grande referência aqui na nossa região, e você não quis dizer, mas eu acredito que seja uma das maiores empresas de provedores de internet na nossa região. E eu acompanho muito as redes sociais, né, até pela função que a gente exerce aqui na rádio, eu vejo muitas críticas de provedores de internet, mas às vezes o pessoal às vezes desce a lenha mesmo, às vezes não entende muito como é que funciona a parte técnica, né? Como é que vocês administram essas críticas? Como é que isso é feito dentro da Brasturbo? Vocês têm esse controle? Estão lá de vez em quando, dá uma olhadinha no Facebook, ó, estão falando mal aqui dessa, ou então, de repente, da própria Brasturbo ou de outra empresa. Como é que vocês administram isso? Tá. Hoje, dentro da empresa, a gente tem no nosso... nossa pesquisa de satisfação, né? Então, em cima dessa pesquisa aí, a gente procura melhorar de cá, melhorar de lá, mas e sempre atentos às redes sociais, a WhatsApp, sempre, inclusive o WhatsApp do Programa Expresso. E em cima disso aí, a gente vai trabalhando, vai melhorando, né? Em cima dessas críticas, isso. Vocês pontuam ali para melhorar nesse isso. ponto, naquele ponto. Justamente. E em cima disso aí também a gente desloca a equipe, vê o que tem que ser feito, né? Vale salientar também que na maioria das vezes acaba sendo um problema interno, um problema computador, roteador. Então é um negócio meio esse tipo de é um negócio meio complexo. É complexo, né? Depois que você virou esse empresário de sucesso, você largou mão de negócio de instalar antena, de vez em quando você ainda vai pra rua e ajudar a turma a trabalhar pra ver. Agora é só fica lá no escritório bonitinho, no ar-condicionado. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Eu não dou conta de ficar. ficar quieto. De ficar em escritório. Trabalhar, fazer serviço interno, né? Assim, o que eu gosto mesmo é acompanhar a parte técnica, entendeu? Você vai pra rua ainda? Vou pra rua, puxa cabo, fazer instalação de... levantar a torre. Pra você ter ideia, ontem a gente tava lá no caminho Guaranese e Gostipé pro Estado de Terra, plantando poste, né? E puxo a turma pra lá e pra cá, coordenando, organizando, ajudando. Mas dificilmente eu faço serviço interno. Então, assim, o pessoal às vezes até reclama. Você gosta mesmo? Que hoje não precisa mais. Não, eu gosto. Você poderia colocar uma equipe lá, ó, precisa de plantar um poste, você não precisaria estar lá mais. Não, eu gosto. Tá no sangue mesmo. Eu gosto de tá na frente do negócio, tá acompanhando, tá vendo como é que tá, entendeu? Mas aí, fazendo essa parte aí, você também dá conta de cuidar da parte administrativa de toda a Brasturbo, ou aí você já deixa para outros profissionais cuidar dessa parte? Não, a parte administrativa, aí já conto com a Tatiana e a Diana. Né? E elas que cuidam dessa parte. A papelada com elas. A papelada é com elas. E depois tem as outras meninas, tem a Nayara, a Fátima, tem o Paulo e. Que cuida mais da parte interna, né? Eu fico mais na parte externa. Então é difícil, às vezes os clientes, os amigos, pô, mas não te acho no escritório, não sei o quê, preciso falar com você. Quer esconder do Flavinho, só ir no escritório. Só no escritório. Ficar lá, isso. Não, de jeito nenhum. Isso, mas no meu caso, é mais serviço externo mesmo. Os repetidores, nossos backbone, nessa parte. Eu recentemente ouvi o pessoal reclamando lá da Brasturbo, falando da questão do WhatsApp. Tá. O Brasturbo não vai atender mais o WhatsApp, por que vocês não atendem mais o WhatsApp? O que aconteceu? Por que vocês não estão atendendo mais o WhatsApp? Rapaz, deixa eu falar um negócio pra você. O problema do WhatsApp lá na empresa foi da seguinte forma. Começou a congestionar, a tumultuar, entendeu? E de perder o controle. Às vezes tinha assunto que não era meio desconexo, então, e sem protocolo de atendimento, sem nada. Então resolvemos desativar, né? Então perdi a qualidade do atendimento. Porque chegavam muitas mensagens. Aí chega a mensagem pedindo, de repente, um reparo, alguma coisa, e chega a mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Mais ou menos também, isso acontecia. Também, né? Isso. Além de né? Assim, não tinha uma especificação. Chega mais próximo aí, Diana, por favor, pra falar. Você não queria falar, mas vai falar agora. Tudo bem, né, Diana? Então, não tinha uma especificação. Quando chega as mensagens no WhatsApp, elas não são. Não explica o que, que acontece na casa do cliente. Fala só tô sem internet. Então, pra gente poder chegar até no fator tô sem internet, são N situações que podem acontecer. Então, quando ele chega e liga, fala direto com o atendimento, por isso que a gente prefere o atendimento personalizado. Ele liga, fala direto com o pessoal de Guaranésia, de Garaí, de Itaperatiba, liga e fala diretamente com a gente, e aí vai falar, olha, a minha casa está sem internet. Mas o que aconteceu? A gente vai descobrir, vai filtrando. Vai fazer o levantamento para saber o que aconteceu. E às vezes a maioria dos problemas, eu não sei se a Diana ou o Flávio pode responder, estão realmente dentro da casa das pessoas, não é um problema externo do cabeamento, não sei como é o nome correto, da Brasurb, mais dentro da casa, às vezes por até um mau uso mesmo da pessoa, porque ninguém é formado em tecnologia. Sim, né? Sim. Às vezes acontece muito isso. Ó, 99% dos casos é relacionado a problemas internos, entendeu? Mas, sim, a gente tem falha de rede. Sim, toda rede é falha. Não tem rede que não existe. Sim. Uma rede impecável que nunca vai, né? Mas a maioria dos casos é dentro da casa do cliente. Por isso que a gente tem hoje temos com duas equipes. Então, o tempo todo, é configurando o roteador, é organizando o computador do cliente. Às vezes o celular não funciona, o computador funciona, a TV não funciona. Então, a gente bate muito em cima qualidade, questão da qualidade mesmo, atendimento rápido com qualidade. Isso. Eu tenho suporte técnico online, que é o técnico, ele vai ligar pro cliente. Então, o cliente liga pra gente, fala pra gente qual que é o problema dele. Nosso técnico retorna a ligação e faz um filtro. Faz alguns testes, acompanha com ele o consumo, se tem, se não tem, onde liga, onde desliga. Isso a gente consegue filtrar 60% dos atendimentos. Às vezes ali mesmo, atendimento por telefone, a gente consegue resolver 60%. O problema. E depois disso, aí quando necessário, a gente pede pro técnico ir na casa. Porque assim, a gente tem que entender o tipo de cliente que a gente tem. Então a gente tem aqueles clientes que são mais curiosos, que pesquisam, que querem saber mais. Então eles têm uma facilidade, mas a gente tem a maior parte não tem conhecimento, sabe usar o WhatsApp, sabe usar o Facebook, mas não usa. Liga e desliga o computador. Isso. O básico é isso mesmo, né? E aí a gente tem a equipe de rua que vai pra lá. Essa equipe de rua também tem um suporte técnico. Então, o nosso suporte técnico tem um suporte técnico. Entendi. Mas esse atendimento, como é que é feito? É 24 horas, Flávio? Não. Esse atendimento é em horário comercial. Certo, horário comercial. Isso. Por que não 24 horas? Porque a Brasturbo, para vocês fazerem um atendimento 24 horas, você tem que fazer um negócio bem feito, né? Então, a gente olhando, vendo outras empresas como trabalha, então assim, não é o que a gente quer para a empresa, né? Então, estamos estudando, estamos analisando, vendo como funciona, como que a gente vai implantar, mas por hora é em horário comercial. Mas então, tem um planejamento para que no futuro esse atendimento possa ser 24 horas? Tem um planejamento, que esse atendimento seja 24 horas, mas só a que... A princípio... Não temos. Hoje, o que a gente foca? Está focando na qualidade do atendimento mesmo. Hoje, nosso pensamento é o atendimento tem que ser eficiente, tem que ser eficaz. A gente não vai resolver tudo, mas se a gente, enquanto a gente não conseguir trabalhar as ferramentas que a gente tem hoje de forma efetiva, não adianta a gente implementar mais coisas que não vão trazer o resultado que a gente espera. A gente vai ter só mais insatisfação do cliente. Então tem que ter responsabilidade na hora de ampliar. Entendi. Isso também. Vocês vão atender 100% é quase que impossível, mas atender bem no que vocês oferecem. Isso. Né? E amanhã, de repente, daqui a um mês, quando vocês passarem a atender essas 24 horas, também atender com excelência e com eficiência. Isso. A ideia é essa. A ideia é essa. Fazer bem feito, vai ser referência em atendimento. Eu perguntei de 24 horas, mas e final de semana? Final de semana vocês atendem ou também ainda vão, é algo pro futuro ainda? Não, é algo pro futuro. Pro futuro também. Pro futuro. Porque é o seguinte... Acaba sendo a mesma coisa das 24 horas. Acaba sendo a mesma coisa das 24 horas. Você tem que fazer, você tem que plantar um negócio, e você tem que plantar um negócio bem feito, né? Não vou colocar lá um atendente lá pra falar que eu tenho 24 horas, mas e aí? Alô? Não vai conseguir atender com eficiência o seu cliente. Não é isso que a empresa quer. Ela quer, estamos estudando, uma coisa que funcione, né? Que vamos chegar e o nosso cliente fica satisfeito. É isso que a gente chama. Mas assim, vale lembrar que a gente tem um atendimento 24 horas e até os fins de semana para a rede. Sim. Então, se der algum problema na rede, a nossa equipe tem assim, recebe mensagens, tem um alerta que a gente recebe, a gente sabe que tal lugar na rede está com um problema. Isso automaticamente. Automático. A gente já desloca para resolver. Então, se tem um problema na cidade de Itapiratiba, a gente recebe esse alerta e a equipe já vai para lá para poder resolver. E já resolve no final de semana ou na madrugada? Na madrugada, os meninos esses dias passaram a madrugada, eu tô trabalhando, foram dormir 10 horas da manhã do outro dia. Não precisou que ninguém ligasse para vocês. Não. Vocês próprios já têm um sistema que dá esse alerta aí pra vocês. Isso, no caso nós temos o Wesley lá também que... É o Wesley. Não, de Guaranésia. Ele é o homem da madrugada. Ele é o homem da madrugada e o braço direito da nosso lá. É. Agora me responda uma coisa, senhor Flávio. Por que a maioria dos provedores de internet, às vezes prometem lá, sei lá, 10 megas, 20 megas de velocidade, mas nunca chega a isso? Por que que isso acontece? Tá. São vários fatores, entendeu? Como é que eu vou te explicar? Por exemplo, você contrata um plano hoje de 50 megas. Beleza. Eu só fui baixinho, então vem 50, eu falei 10. Sim. Vamos lá. Tá. Eu contratei um plano de 50 megas. Aí eu vou naqueles medidores que tá aí na internet lá, aí sei lá, registrou 30, sei lá, eu não sei como é que se mede isso. Tá. Por que não dá? Então, isso aí não são... falando da Brasturbo, não, de qualquer isso, empresa. Isso é qualquer empresa. É. Isso não só a Brasturbo. Isso aí vai de servidores externos, né? O que é servidores externos? Todos esses testes que são feitos, ele tem outro servidor lá no outro lado. Certo. Né? Você pega lá minha conexão, você pega speed test, enfim. E isso não depende só da empresa. A Brasturbo, ela oferece a passagem dessa banda até determinados servidores, até o site UOL, até o MercadoLivre.com. Então, ele não vai depender só da empresa, só da Brasturbo. Ele vai depender também da outra ponta, né? Ainda mais que agora todos os servidores de teste são locais, a maioria. Você vê lá que você vai na minha conexão, ele te oferece. Se a gente entra no site da Brasturbo, tem lá, né? Pra gente testar a diversidade, né? Ele te manda pra um servidor de cá, manda pra gente lá. Então isso aí não depende só do provedor, não só da Brasturbo, mas todos os provedores têm esse problema, né? E além são vários fatores. Por exemplo, o cliente às vezes ele quer medir, ele quer fazer um teste de velocidade no telefone celular. Isso não funciona, não existe. Não vai virar, né? Não. Porque ele estava usando a rede sem fio. Aí depois o cliente ele quer fazer um teste de velocidade usando o Netflix. Ele não vai conseguir. Ele, por exemplo, o Netflix ele vai ter um consumo de banda. O YouTube vai ter um consumo. Então a forma correta do cliente fazer o teste, ele teria que usar um computador, espetar direto na quando for fibra, no modemzinho da fibra, e no caso de antena, espeta direto na antena. Aí sim, faz o teste, entendeu? Fechar todos os navegadores aí, tá usando só todas as abas, né? Mas o teste tem que ser confiável. O próprio cliente, ele vai chegar nessa conclusão. Ele vai fazer o teste no teste velocidade 1, teste velocidade 2, teste velocidade 3, teste velocidade 4. Ele vai ver que todos eles vai dar uma média. É, isso mesmo. Você entendeu? Acontece muito isso, né? Às vezes você testa no mesmo esses sites que tem para testar velocidade, você testa e vai mudando, né? Completamente. A diferença é muito grande, né? Isso, um te dá um valor, outro te dá outro. Então, assim, tá confuso, tá muito confuso esse tipo de teste. Aí a gente usa outros testes mais profissional, mas só que é um pouco complicado para. Ô Flávio, agora, você tem aí 9 anos de empresa de Brasturbo, e pro futuro? O que você imagina pro futuro da Brasturbo? Quais são os seus planos? Rapaz, bastante, né? A gente tem vários projetos aí em andamento, já estamos para Itapiratiba, Igaraí, já com projeto em andamento nas concessionárias de energia para estar fazendo o lançamento dos cabos óticos e enfim, são bastante planos, qualidade, investir na qualidade interna dos servidores, Muitos, muitos. E é muito diferente, Flávio, a parte burocrática aqui de Minas para São Paulo? Por exemplo, você está entrando lá em Itapiratiba, é muito diferente essa parte burocrática? Sim. Porque, porque aqui em Minas Gerais é uma coisa, uhum. Lá de São Paulo já é outra, completamente diferente. Muda muito essa questão de parte burocrática, de papelada mesmo? Essas meninas trabalham muito nessa área aí? Não, não. Eu acho que a Diana vai ter que responder essa. Não. Dá muito trabalho, Diana? Ou é mais ou menos a mesma coisa? Não, não tem muita mudança. É a mesma coisa. Não muda, não, né? Não, não muda. Eu tô entendendo. Porque até porque, assim, a gente trata a Brasturbo como uma empresa única, sai tudo da central, que é a matriz, que é aqui em Guaranésia. Então, em Itapiratiba, a gente tem só o desdobramento disso, né? Certo. A gente não tem um fluxo que sai de lá de próprio, que ela mesmo se abastece, ela mesmo que busca. Então, pode falar, Paulo. Mas a papelada de burocracia, burocrática, você estava falando, licenciamento, as coisas, tá, tudo, vamos lá. Né? Hoje, não tivemos muito trabalho não, por quê? A Brasturbo hoje mudou as regulamentações da Anatel. Então, quando eu tirei a licença, a minha licença era nível... A minha licença hoje é nível nacional. Então não tem nenhum problema não, você entrar não tem, em hoje, São Paulo. Hoje a Anatel já tem possibilidade de você tirar municipal, regional e nacional, né? Então no caso da Brasturbo, como ela tirou bem antes... Você pode atuar em qualquer lugar do país hoje. Sim, aí só tem liberação com a prefeitura, varar essas coisinhas, mas é coisa simples, entendeu? Então quanto a esse quesito aí, não tivemos tanta dificuldade. A gente não. Até conversava com o pessoal no bloco anterior aqui da dificuldade das empresas crescerem no Brasil, né? Uhum. Dos empreendedores no Brasil. Eu fico imaginando você como empreendedor, que tem muito para crescer nesse campo de internet que é vasto, né? Esbarrando nessa parte burocrática, né? Ah, sim. Mas sim. Então, ainda, por enquanto, não teve nenhum problema. Não, não, por enquanto. O governo não quis atrapalhar você. Ainda não. Porque o governo que gosta de atrapalhar as empresas brasileiras é impressionante, né? Mas por enquanto não tem nada disso. Ainda tá tranquilo. Ó, teve uma pergunta aqui de nosso ouvinte, a Nayara, quer saber como é que você se sente hoje, até já pra gente caminhar pro final desse bate-papo, lá, como é que você se sente hoje, sendo esse grande empreendedor que você é, mesmo você querendo aí fazer que não é, mas é um grande empreendedor de Guaranésia, e começando lá atrás, como você mesmo disse aqui, nessa questão de ajudar a instalar a antena, a configurar lá um aparelhinho de antena parabólica, como é que você se sente hoje, essa virada aí na sua vida? Rapaz, o que a gente sente sente realizado, sente que você conseguiu fazer algo, gerar emprego, entendeu? É isso aí. Vai se emocionar. Claro, queria te agradecer muito, parabenizar você. É um dos grandes empreendedores. Eu quis até começar essa série de entrevistas que a gente vai fazer. A gente vai trazer outros empreendedores aqui de Guaranésia, não só de Guaranésia, a rádio fala para muitas cidades da região, de outras cidades da região. Então, mas eu quis começar com você porque eu conheço bastante de você. Uhum. Né? A gente conhece você desde a época de Flávio Antenas mesmo. Flávio, né? Antena. Quando tinha o Flávio Antenas ainda. Quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz, Flávio? Ah, foi bastante. Não é bom nem comentar, mas faz tempo. Então é um cara que começou lá de baixo, veio crescendo e hoje se tornou um dos grandes empreendedores, um dos grandes nomes que a gente tem e uma empresa que a gente tem que ter orgulho. Isso. Hoje a Brasturbo leva o nome de Guaranésia para Itapiratiba, para Arceburgo, né? E é um nome que a gente ouve falar em toda a região. Então é um cara que a gente tem que usar como exemplo e aplaudir de verdade. Parabéns, viu, por tudo que você se tornou e tomara que a Brasturbo cresça e cresça muito ainda. Não, maravilha. E quem sabe daqui a algum tempo eu tô chamando você aqui para falar, e lá no Rio de Janeiro, tá tendo problema para entrar lá? Obrigado, viu, Flávio? Tá joia? Não, maravilha. Queria agradecer a você, todos os ouvintes, o pessoal lá da votação também. A gente fez uma enquete, foi até bom você lembrar dessa enquete, a gente fez uma enquete no grupo do Facebook do programa Expresso, já faz um tempinho até que a gente fez essa enquete, perguntando qual era a melhor provedora de internet aqui de Guaranésia. E a Brasturbo ganhou. Isso. Disparado. Isso. Então, sim, queria agradecer ao pessoal que lembrou da gente lá e deu aquela forcinha lá na hora de votar. E agradecer o pessoal também, né, Diana? Os meninos, claro, Wesley, o Elton, toda a nossa equipe. Se eu for falar aqui, vai demorar. Vai esquecer alguém, vai esquecer alguém, vai dar problema. Depois, né? aí vai pedir aumento depois, eu quero ver. O Kemerson, né? Então, toda a turma aí, porque. Valeu, Flávio, obrigado. Diana, valeu. Obrigado pela participação e a Tati, né?